Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Olá, estamos chegando aqui com mais um Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões e regravações. Hoje vamos começar o programa de um jeito bem diferente. Algumas músicas viram clássicos do rock, né? Mas só que algumas viram clássicas de verdade. Pois então, essa daqui que você vai ouvir agora é uma das músicas que estão nas coletâneas The Power of Classic Rock, da London Symphony Orchestra. Vamos fazer então uma contagem regressiva para um super programa de hoje. The Final Countdown do Europe, na versão da London Symphony Orchestra. Thank you.

Muito bem, você acabou de ouvir Come Undone, do Duran Duran, na versão do My Darkest Days, uma versão mais pesadinha, mas que manteve a levada da original do Duran Duran. Teve também Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John, na voz da maravilhosa Lana Lane. E abrimos o programa com a London Symphony Orchestra, interpretando o The Final Countdown, do Europe, uma versão só instrumental bem legal. Bom, agora vamos seguir de rock nacional. Na sequência para vocês, Raimundos, Jorge Cabeleira, Raul Seixas e Titãs, todos interpretando covers de sucessos do rock brasileiro. Criadores e criaturas. criadores e criaturas. Entrei na rua Augusta 120 por hora. Toquei a turma toda do passeio pra fora. Com três pneus carecas sem usar a buzina. Parei a quatro dedos da esquina. Falou: vai, vai, Johnny. Vai, vai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Vai, vai, Johnny. Vai, vai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Breque, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando falta gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Tremendão. Vai, vai, Johnny. Ainda TV lhe diz o que fazer. Lhe diz do que gostar, lhe diz como viver. Está chegando a hora de se desligar. A sua esposa lhe convida para o prazer. Rotina dos Inocentes na voz dos Titãs. Rotina é o que você não tem aqui no Criadores e Criaturas. Cada dia um programa diferente, músicas novas, versões exclusivas. Teve antes dela Raul Seixas cantando Rua Augusta e O Bom, um medley com essas duas músicas do Eduardo Araújo. Teve também o Jorge Cabeleira e O Dia em que Seremos Todos Inúteis. Eu adoro o nome dessa banda. Eles gravaram Sol e Chuva do Alceu Valença. E abrimos a sequência com Raimundos cantando Mim Quer Tocar, do Ultraje a Rigor. Essa música está no disco que o Ultraje e o Raimundos dividiram, um interpretando músicas do outro. Ficou muito legal esse disco. É pauleira pura. Falando em pauleira, vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, tem Soundgarden, AC/DC e Led Zeppelin. Até já! Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Voltamos e vamos agora com uma das minhas bandas favoritas, o Soundgarden. Uma versão muito legal de Fell on Black Days. Não vou nem ficar falando muito não, é melhor a gente ouvir a versão. Just line. What you wanted to be yours has made it mine. Don't you lock up something that you wanted to see fly. Hands are shaking, no, not dying, no, not dying. The shadow of my chain, the shadow of my chain, the shadow of my, shadow of my chain, shadow of my chain. So fell all night. criadores e criaturas. Vocês acabaram de ouvir o Kiara Rocks. Kiara Rocks, se esse nome soa familiar, eles estiveram no Rock in Rio nessa última edição aí, abrindo a noite, que teve Slayer, Avenged Sevenfold, Iron Maiden. Foram os rapazes do Kiara Rocks que abriram o palco mundo. Hoje aqui você ouviu com eles Careless Whisper, do Wham. Também teve o Great White cantando Rock and Roll, do Led Zeppelin. O projeto Lonely Drummer com You Shook Me All Night Long, do AC/DC. E também o Day Feed, abrindo o bloco, com Fell on Black Days, do Soundgarden. Agora vamos desacelerar, vamos de músicas lentinhas, mas essa primeira que vocês vão ouvir agora é uma versão bastante exclusiva. Essa aqui, acho que você só ouve aqui na Rio Sul Rádio. Uma versão da Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, cantada em francês. Se liga aí. Dans la nuit, je me dis que je devrais fuir bien avant qu'il ne soit trop tard. Je t'attends. Mais parfois dans la nuit, je ne pense plus qu'à te suivre, même en enfer, tant j'ai besoin de te voir. Je t'attends. Parfois dans la nuit, j'aimerais simplement vivre un court instant où je ne serais rien qu'à toi. Je t'attends. Parfois dans la nuit, je suis prête à me détruire pour devenir celle que tu veux que je sois. Je t'attends, ma belle. Parfois dans la nuit, j'entends ta voix. Je t'attends, ma belle. Parfois la nuit, je n'ai plus le choix. Je t'attends, c'est le grand soir. Pour les vrais comme les forever, on écrira notre histoire à l'encre rouge de nos. J'en ai peur. T'as rien laissé du tout quand t'as fait s'éclipser mon cœur. J'ai souvent rêvé à ce rendez-vous. J'ai cru qu'il pourrait faire ton bonheur. Tu me laisses à genoux quand tu fais s'éclipser mon cœur. Sonhar como eu sonhei, por favor. seu amor. Lá está o que você não vê. Se entregue e vem colher desse amor que é seu. Vem sonhar como eu sonhei. Por favor, vem, te quero. To live with without you now. But I miss you sometimes. More I know, less I understand. All the things I thought I'd figured out, I have to learn again. Been trying to get down to the heart of the matter, but everything changes and my friends seem to scatter, and I think it's about forgiveness, forgiveness. Even if you don't love me anymore, there are people in your life who've come and gone. They've let you down. You know they hurt your pride. You better put it all behind you, babe, 'cause life goes on. You keep carrying that anger, it will eat you up inside. Now, baby, you've been trying to get down to the heart of the matter, but my will gets weak and my thoughts seem to scatter, and I think it's about forgiveness, forgiveness. Even if you don't love me, I'm trying to get down to the heart of the matter, because the flesh will get weak and the ashes will scatter, and I'm thinking about assim gostoso com alguém. Um papo assim gostoso com alguém. Mas deixa que diga, que pensa, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá. Beijinho com beijinho pra cá. Vem balançar. Amor é balanceio. Pra cá, vem balançar. Amor, eu balancei o meu bem. Só vai no meu. Vai você também. Faz não bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga, que pense, que vale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Mas deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixe isso pra lá, na voz do Trio Esperança. Essa aqui é a nossa homenagem aqui da Rio Sul Rádio ao grande Jair Rodrigues, que nos deixou há 10 dias atrás. Jair, fique em paz, fica aí no céu fazendo, retomando suas parcerias com Elis Regina e outros grandes que também já se foram. Antes teve o Renato Russo com The Heart of the Matter, do Don Henley. Don Henley, que era o vocalista dos Eagles, e ele saiu em carreira solo, gravou essa música e o Renato Russo regravou naquele disco Stonewall Celebration. Teve também a Elettra cantando Quando as Folhas Caem, que nada mais é do que uma versão de More Than Words do Extreme, uma versão em português. Por falar em versão em língua diferente, teve também o elenco do Le Bal des Vampires cantando Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler em francês. Eu não vou me arriscar a dizer o nome em francês porque eu vou errar. Total Eclipse of the Heart em francês. Galera, muito obrigado, é isso. Vou treinar o meu francês para daqui a uns dias a gente tocar outra e eu conseguir falar o nome da música pelo menos para vocês. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau, valeu! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.